Capítulo 108. Cântico, Salmo de Davi. Meu coração está firme em ti, ó Deus. Por isso te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois o teu amor é mais alto que os céus. A tua fidelidade chega até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora livra teu povo amado. Responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu. Com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete, e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Limparei os pés sobre Edom, e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos.